Victor Kilo Delta, autorizado chegada CARI, reporte no ideal de descida. Isso, 1-0, tá no... Uno, tá pronto para pushback, acionamento, quanto a guarda autorização. O Xenai tá livre, seu push, chame táxi, o Xenai 6310. Contra o táxi, 6310. Inicialmente desça para nível 080, Papatango Victor Kilo Delta. 080, Victor Kilo Delta. Autorizado Recife, o Xené 6310, nível 350, via Peruísque 58. Decola da pista 28, curva à direita, saída Aron, transição Melim. Controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5057, o Xené 6310. Autorizado Recife 350, Peruísque, via 58. Decola curva à direita, Aron, Melim. 1935, controle 5057, na transponder. Por táxi. Tá. Azul 4071, cópia. Autorizado 340 para Campinas, Aperuísque 58, decola pista 28, curva esquerda, saída Gole, transição Gonza. 1-19 decimal 35, 5055, transponder. Campinas, a 5055, tá livre seu push, chame para o táxi. Salvador, boa noite, 3455, autorização com fins nível 360. 4 Golf Kilo, autorizado ingressar no corredor Veracruz, desse para 1510, QNH 10, 1-3. Reporte na vertical do Paripe. É, próximo a Golf Kilo, cara? Afirmo. Desça para 1500 pés, ingresso no corredor Veracruz, reporte na vertical de Paripe. Próximo Golf Kilo. Kilo, para 1500 no Veracruz, o reportará no através de Paripe, o Golf Kilo. Autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de esperada 28, torre 1 no 8 decimal 3, ajuste 1 no 0 no 3, o Xené 63 1 no 0. Índia Alfa 0, 18, meia, o Xené 63 1 no 0. Papa Tango Victor Kilo Delta, desmantém a nível 050, autorizado chegada Cari, Victor Kilo Delta. 050 na proa de Cari, o Victor Kilo Delta. O 4071 vai prosseguir via Juliette, Alfa no ponto de esperada 28, a torre 1 no 8, decimal 3. Ajuste 10 no 3, azul 4071, não tem um bom voo. Entre via Juliette e Alfa, quando no ponto de espera a torre 18,6. Muito obrigado, uma boa noite. Contato radar na decolagem. Tem restrições ao 360, voo no 8, agora. Tango Victor Kilo Delta, para interceptar a chegada Cari, curva direita, proa 100. Direita 100, Victor Kilo Delta. Visto Kilo Delta, em caso de falha de comunicações, ao interceptar a radial 155 de Salvador, já assumo a navegação e vou ir na proa de Cari. Sente, caso falha de comunicação, após interceptar a radial 155 de Salvador, é na proa de Cari. Victor Kilo Delta. Whisky, Foxtrot Lima. Desça para 1.500 pés na proa da rotatória, reporte visual com campo. QNH 1013. Passando 1.500, 1.013, reportarei rotatória visual com campo. O Web 6727, nível 340 para confins. Só um instante, vou coordenar. Guardando, 6727. 398, assim a identificação autorizada chegada Cari, desse mantém a nível 070. Autorizando o 070 na chegada Cari, instruções de efetuar em nave, o voo no 3.18. Ciente, vou na prova Serra Vitor 362, autorizado nível 080, voo no 398. 080 na prova Serra Vitor 362, voo no 3.18. Solo, Dan 3455. 3455, já vou coordenar só um instante. Obrigado. 1885, tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo este, cruzando o nível 070 para o nível 050, é um Papa Alfa Tango 4. Ok, gente, obrigado. Papatango Victor Kilo Delta, tráfego 1 hora, 14 milhas, corrigindo, tráfego 11 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 080 para o nível 360. É um Boeing 737-800 da Gol. Gente, visual com tráfego, Victor Kilo Delta. 727 no 4, tá ali o Sepul, já deu sua autorização, aguarde cópia. Vai puxar e acionar, só aguarda no corpo 6727. Seu 3455, cópia. Copia. Autorizado 360 para confins, Upper Whisky 58. Decolagem pista 28, curva esquerda, saída gole, transição Gonza. Controle 119, decimal 35. transponder 5056, tá 3455. Autorizado Confins 360, por isso que 58, decola 28, curva esquerda, gole e gonda, controle sinal 35, transponder 5056. Quilo está completamente visual, ok? Professor Golf Kilo, mantenha o corredor Vera Cruz, reporte em Paripe. Resta 7, 8 milhas de Paripe agora. Sim. Salve. Altan 3662, informação uniforme. 3662 Natal, confirme nível. 370. 370, aguarde coordenação e cópia, TAM 3662. Aguardando. Subjet 6727, copia? Copia. Autorizado nível 340 para Confins, via Peruísque 58, decolagem da pista 28, curva esquerda, saída gole, transição Gonza. Controle 119 decimal 35, transponder 5063, web 6727. Autorizado 340, Confins, via 358, gole Gonza, decolada 28, curva esquerda. 1935, controle de saída e o 5063 no transponder, 6727. Pronto. Chamada para o táxi. Oceano é 6310, contato radar decolagem, saída Aron, suba restrito nível 310. 310, informa que foi orientado a manter a proa após decolagem. Pode iniciar, retomar a subida? Mantenha presente proa até 3 mil pés, Oceano é 6310. Ok, mantenha presente proa até 3 mil pés ou 6310. Batango, Oscar Golf Kilo, informa o tráfego fazendo espera na rotatória 1500 pés, é um Papa Alfa Tango 4. Gente, Oscar Golf Kilo. Reporte visual com o tráfego Oscar Golf Kilo. Kilo, reporta lá. Controle Xané 6310, vai livrou, já livrou 3 mil pés. Sim, autorizado saída Aron, restrito 310, Xané 6310. Vai retomar Aron, restrito 310, Oxiné 6310. Bom, 398, reautorizado nível 060. 060, bom, no 398. 86 e ajuste 1013, 677. Índio Alfa, ponto de espera da 28186, 6727. Atanguoca, Golf Kilo. Vou ir na proa da rotatória, reporte visual com o campo. Já estamos em visual com o campo, senhora. Vai para a rotatória, para partida presente. Gente, mantenha a minha escuta, aguarda transferência de comunicações. Oscar Golf Kilo, reporte na rotatória. Kilo, reporte na rotatória. Controle, Oceano 6310, se você quiser coordenar a proa direto para Aracaju. Tem um perfil de saída, Oceano 6310. Sim, vai manter. O controle, esse tráfego está na rotatória fazendo esse petão na espera aí. Está 1500? Afirma, ele já está a 2 milhas da final no 7 Oscar Golf Kilo. Para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 1 no 8 decimal meia. 286, boa noite. Boa. Victor Kilo Delta, desse e mantenha 3 mil pés, que é legal no 0 no 3. 103 mil para o Victor Kilo Delta. Para Natal? Só mais um instante. Obrigado. Gol 398, reautorizado nível 050. 050, gol no 398. De voar Melinho, Oceano 6310. Oceano 6310 a 4, coordenação. Salvador, TAM 3455 para o táxi POB 162, alterna Guarulhos com 3 horas e meia. Autorizado, direto Recife, restrito nível 310. Direto Recife, ao distrito 310, Oxanã 6310, obrigado. Já, obrigado, boa noite. O Victor Kilo Delta, seu limite agora é radial 120 de Salvador. 120 de Salvador, na, o Victor Kilo Delta. ...398, autorizado nível 050. Gente, permanece 050, 398. ...398, informa o tráfego. 9 horas, 7 milhas, rumo oeste, cruzando 3.500 pés para 3.000 pés, é um Papa Alfa Tango 4. Sente visual com tráfego bom na 398. Controle Salvador. Boa noite, é o Azul 4071. Papa Tango Victor Kilo Delta, informa o tráfego. 3 horas, 5 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 060 para o nível 050. É um Bang da Gol. Sente visual com o mesmo, Victor Kilo Delta. Azul 4071, no contato radar na decolagem, suba nível 340 na saída Gole. Saí, subida até o 340 na saída Gole, Azul. Gol no 398, reautorizado nível 040. 040, gol no 398. 350, 37310 foi autorizado. Para Natal, Apesulo 10, decola da 28, curva direita, Aron, transição Zipar, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5064, TAM 3662. Nível 310, decola da 28, curva direita, Aron, Zipar, 1935, controle 5064, transponder, TAM 3662. Tá pronto pra push? Momente. Chama pronto. Um minutinho, a gente chama, é 3662. TAM 3858, cópia. Puxe acionamento 362 no 2. Tá livre, chame táxi. Vamos lá. Comando, senhor, prossegue para o GPS 28. Afirmo. Está autorizado descida até 4.000 pés, ajustado no 0 no 3. Aguardando voar o servidor 363 ou no 398. Próximo, então, 4.000 pés. Vai passar o 362 agora, então mantenha pronto. 362 após o 363 ou no 398. Autorizado, então, Serra Vitor 363, mantendo 4.000 agora, gol no 398. 2.500, autorizado, presente, gol no 398. 2.500 para 363, Cotanel, gol 123-98. Delta desça para 2.000 pés, voltímetro no 013. 2.000 para o Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, curva esquerda agora na Pro 350. Limite é, radial 105 do Real Salvador. Esquerda 350, limite radial 105 do, de Salvador, o Vitor Kilo Delta. Confere, me informa estabilizado no seu Vitor 363 na final GPS 28. Estará estabilizado na final do GPS, gol no 398. Controle Salvador, WebJet 6727. WebJet 6727, contato radar na decolagem, sobe Matel 340, sai da Gol 11. Gol 11, subindo 340, 6727. O Vitor Kilo Delta, controle? Prossiga! Eu sou pro magnético em graus agora. 1-0. O Chuida voa com a Pro 350. Voa com a Pro 340 agora, Vitor Kilo Delta. Direita 340. Ciente, grato, 340. A 2.000. Ciente. Vai aguardar a Vitor final para interceptar. Corrigindo, aguarde para voar a posição Lama. Vitor Kilo Delta. Ciente, aguardando Vitor Kilo Delta. Estabilizando na final do GPS da 28, avistando o campo no 398. No 398, completa o GPS da 28 e agora chama a torre de controle em 118.62. Ativo completa, chama a torre 18.6. Obrigado, até daqui a pouco. Azul 4071, chame Recife 13325, alterno 288. Chame Recife 13325, alterno 288. Obrigado, valeu. Delta, reduza para 150 nós. 150, reduzindo o Vitor Kilo Delta. Kilo Delta, está autorizado a interceptar a radial 105 de Salvador, informe estabilizado no final VOR Delta Mike Echo da 28. Sente, radial 105 de Salvador, informará estabilizado o Vitor Kilo Delta. 07 agora, 3 horas e 11, alternando Fortaleza. De 11, Fortaleza, confirme PLB apenas. 1-0-7. Autorizado via Índia Alfa até o ponto zero da 28, a torre 18-6, 1013. Índia Alfa, com a espera da 28, 18-6 na espera. Obrigado, boa noite. 3455, decolando a 3455. 3455, contato radar na decolagem, sobe manter um 3620, saída da Gole 11. Gole 11, 360. O Delta já estabilizou na final VOR Delta Mike Echo 28? Sente, estabilizado Vitor Kilo Delta. completa o procedimento, vai seguir um Boeing 737, 3, corrigindo, 737, 5 milhas à frente, ok? Completa o procedimento e chama agora a torre, 118.6 dúzia. Quem chamará 118.6 dúzia é o Vitor Kilo Delta. Tanto cópia, 350. Autorizado Fortaleza, 370, AP Zulu 19, decolagem da pista 28, curva direita, saída Momo, transição Frote. Controle 119 decimal 35, transponder 5067, TAN 3858. 3850 autorizado para Fortaleza, nível 370 pela AP Zulu 19, decola pista 28, curva direita, saída Momo, transição Frote. Controle de saída em 119.35, transponder é 5067, TAN 3858. Chame pronto para pushback acionamento. Ciente, portará para pushback acionamento 3858. Boa noite, Portugal, 157, descendente para Bravo 150. Portugal 157, Scott Saint, down 2000 feet, altimeter 1013 e pitch arrival. Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette para o vídeo número 5, Golo 398. Golo 398, corrija a informação, mantém antes da Juliette para ingresso no FAT, seu portão ainda está ocupado. Normativo, então aguardará antes da Juliette para ingresso em Golo 398. 5. 5, obrigado. Golo 398, mantenha a posição antes da Juliette, ok? O infraero informa que seu portão será aos 5 meses, vai aguardar a liberação. Positivo então, nós estamos no momento no travessa da 3, vai aguardar essa Juliette.